Quero falar de amor, do mar, da lua cheia. Escrever na areia teu nome pra mim e declamar um verso de uma poesia que escrevi um dia quando disse sim pra esse amor intenso, leve e forte vento. Só pra minha vida me faz ser feliz. Eu quero tocar rock cantando MPB. Eu quero ter você. Eu quero tocar rock cantando MPB. Quero falar de Deus de maneira sincera, da forma mais singela que eu possa ter, que corra em minhas veias a verdade plena, a fonte inspiradora do meu bem querer. E que então não seja apenas um sujeito, e sim o predicado do teu parecer. Eu quero tocar rock cantando MPB. Eu quero ter você. Eu quero tocar rock cantando MPB. Quero falar de vida e da vida que eu vivo, sem rótulos e regras para se viver. Quero falar de filhos, de amor infinito, daquilo que é o mais bonito que se possa ter. Então fechar meus olhos e pensar em nada, nada mais importa, só agradecer. Eu quero tocar rock cantando MPB. Eu quero ter você. Eu quero tocar rock cantando MPB. Eu quero ter você. Eu quero tocar rock cantando MPB. Eu quero ter você. Eu quero tocar rock cantando MPB. Eu quero tocar rock cantando MPB. Eu quero tocar rock cantando MPB.